Quando dormia na sala e deixava a TV ligada, e no outro dia acordava na cama com uma almofada. É que os pelos na cara avisa, né, mas criança, você que guia seus passos e carrega junto a responsa. Eu na ideia do fluxo em todo fim de semana, gastando a grana suada com uísque, pó e piranha, vendo com honra o mérito as mina que eu arrastava. O Dom Juan da favela e se fosse a pé nunca tava. E nos cara da escola um pouco sim, menos burro, perdendo tempo no estudo, achando que era futuro. Eu não, ao mesmo tempo corria, sem condições financeiras pra ter o que a moda pedia. Um tênis louco de marca, camisa da Grificar, um relógio que ajudaria minha mãe com as compras da casa. E meus parceiros da esquina, tipo esquadrão suicida, os parça que bom de copo, contato de várias minas. Ligou que tinha um destaque, colar de Audi num baile, com tênis novo da Nike, virando um Bailan Times. Faz brilhar qualquer olho, reluz com barra de ouro. Por 10 minutos na vida, a sensação tá no topo, por ter o ego aguçado e ser destaque na área, reconhecido por todo respeito, fruto de arma. Foi chegando os trocados, caindo de um jeito fácil, se sentindo intocável, até ficar vulnerável. A sensação de poder me encantou de primeira, com os lançamentos da Apple, fartura na geladeira. Até quem me conhecia jurava me via em plena segunda-feira, dando um rolê de Meriva, pagando outra rodada. Fiz nevar e diadema na festa open de tudo, no Vale Clube Moema. Hoje não posso dar um passo na cadeira sentado, cumprindo 5 de 8 nesse regime fechado. E na fita do posto, mó branca meteu o louco, quando encostei na Teneré, ele deu 4 pipoco. Lembro do povo gritando, acaba com esse malandro, e o motolink filmando, meu sangue coagulando. Quando bateu o martelo, são 8 anos bandido, com uma perna amputada sobre as cadeiras da Frida. O que me entristece na história é ver ela repetindo por dia na minha cena. Se ela chegar assim tipo 5 nas ideias de baile, embarca nessa viagem. Quem tem a mente mais fraca e o final você sabe. Espero que a minha história seja bem mais que exemplo. Não quero você aqui chorando, se arrependendo, parceira. Never love.